Bom, 714 reautorizado, da presente voo Itape. Da presente, Itape, gol 1714. Eu vou na 704, fazendo a direita próxima, mapeando para a formação. Boa, 714, controle de ciência, término de desvio, etapa. Web 5716, desce para 2000, ajuste na 014, nessa ponta, intercepta o curso do localizador. 2014, nesta reporta do localizador. Controle Salvador, bom dia, agora 606, está cruzando 190 para o 170. 1606, sai da identificação, chega da Mari, desce o 060, redução para 2309. Identificou na Mari 2309, gol 1606. Web 5837, estabilizar a localizadora. Web 5837, completa aproximação, torre 119, decimal 6. 186, obrigado, boa noite. Web 5716, estabilizando o localizador e vai. Web 5716, controle ciente, aguarde transferência. 5837 avistado, voltarei pista livre e voltar aproximação. Fico no aguardo, 5837. Boa noite, 05, Solo 30, bem-vindo novamente a Salvador. Ao livrar na minha escuta, prossiga táxi Alfa, Juliette, 62, o portão. Alfa, Juliette, 62, o portão, boa noite, 05. Web 5837, o vento 120 graus com 10 nós, tem pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, cabeceira 10, 5837, obrigado. Gal 024, verify. Yes, sir, go ahead. To be Lisbon for level 350, road up Zulu 10, then follow your flight plan route, take off from the 10, after off left turn, your departure will be Puka, departure, then Zipa, transition, Scott code 5121, correct, 5131, Scott code, and the control departure frequency 119.35. To Lisboa, flight level 350, upper Zulu 10, flight plan route. Runway 10 left turn, Puka departure, depart transition, squawk code 5131, frequency 109.35, FTL 012. Correct, report ready to start up and push. Will go, deja, obrigado. 716, curta aproximação, informarei que está livre. Web 606, retornação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 040, limite ao curso do localizador. Curva 040, limitado pelo curso do localizador, gol 9606. Lisboa, 9606, condições de redução para 2009. Vindo via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, web 5837. 040, faz sequenciamento, permanecendo o limite, o curso do localizador. Sim, redução a critério, pro 040 limitado pelo curso do localizador, voo 9601. Eu ativo o seu embaixo gravado, passou externo, 5706. Queimando o vento, 120 graus com 10. Pouso autorizado. Copiado, 5706. Oi, web 537? Tá escuta? Ah, tá escuta, até o parte 3? Isso, afirmativo, na minha escuta, até lá. Ah, obrigado. Zero to four. Go ahead. Change the frequency to 118 decimal six. 186, safety call, zero to four. Obrigado. To four, run, 118. Well, zero to four, report right, start up and push. Will do, obrigado. Setenta, bem-vindo a Salvador. Solas 36, ao livrar, na minha escuta, até o parqueamento completo, prosseguindo via Alfa Kilo Pátio 3, observando Pátio 3, sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, na sua escuta, ao 76. Uno 606, desce para 3.000 pés, ajuste 1014, em redução para 2109. Para 3.000 pés, 1014, reduzindo para 2.10. Está mantendo 2.009, Uno 606. Gente, mantenha 2.00, Uno 606. Está mantendo 2.00, Uno 606. Uno 714, reassume Duna, livre LS, reporte estabilizado. Coluna 606, curva direita, proa 070, nessa proa vai interceptar o curso do localizador. Direita, proa 070, interceptar o curso do localizador, coluna 606. Obrigado, boa noite, 714. Boa noite, 714, Charme Torre, 118, décima meia. Boa noite, 6, boa noite, 714. Uno 606, livre LS, aposto estabilizado, descendo para 2000, ajuste na 014. Tem autoridade LS, descendo para 2014, Uno 606. Pouso autorizado, voo no 714. Estabilizado, Gol no 606. Gol no 606, completa aproximação, torre 118, décima meia. 118,6, obrigado, Gol no 606. As Salvador approach, good evening, go 1643, passing foot level 280, descend foot level 140, information Charlie. Go 1643, Squawk Ident, via Bronx arrival, descend 4000 feet, Kinate 1014. Altimeter now 1014, descend via Bronx arrival to 4000 feet, go 1643. Torre Salvador, boa noite, Gol no 606, estabilizado X-ray, baixado, checado. Seguinte, curta a aproximação e informar que está livre, no 606. Aguardando que está livre, Gol no 606. Uno 714, solo 45, vai livrar à direita, táxi na minha escuta. Estou seguindo via Alfa e repórter da Juliette. Seguinte, táxi na sua escuta, Alfa Juliette, ou Uno 714. 306, tem pista livre, pouso autorizado, 120 graus, com 7 nós. Livre pouso, gol, 1606. 1714, vai prosseguir o táxi Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette 05, Salvador é o gol 1805. Oito zero cinco, prossiga. Gente da Charlie, plano para Natal. Tem só um minuto, Natal, 370 já aprovado. Aguardando a autorização. Aguardando. Fala agora os 48. Vai livrar a direita, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa e reporte antes da Juliette. Ok, livra a direita, via Alfa, reporta antes da Juliette, táxi escuta, gol 1606. Controle Salvador, azul 4062, cruzando o nível 205 para o nível 150. Azul 4062, a sua identificação, chegada Mari, desceu 050. Chegada Mari, descendo 050, azul 4062. Azul 4062, está sendo a informação de Charlie. Entendi. Para cópia? 205. Salvador Natal, 370, rota via Pisolu 10, decolada 10 por esquerda, no perfil da PUCA, transição ZIPAR, 5130, código transponder, controle da PERI 199, decimal 35. Se autorizar 370 para Natal, via Pisolu 10, PUCA ZIPAR a saída, 5130 no transponder 1935. O controle ligou no 1805 na Gol. Correto, meia dúzia portão, chame o condutor para o puxa chamar. Chamará, quando pronto, 1805. Salvador, Portugal, 024, we are ready for push and start, 11. 811 approved the push and start up, coming taxi. Calling for taxi, start up and push back approved, Portugal, 024. Vai prosseguir Juliette, portão 03. Ok, Juliette para o 03, gol no 606. Azul 4062, redução para 2209. Reduzindo 2209, azul 4062. Salvador, é o gol 805, pushback acionamento na posição 6. 05, mantém a posição, estou com um Portugal que vai cruzar a retaguarda. Após o trap, a gente coordena o seu início, ok? Ok, tá. 643, está presente o Voaduna. Presente o Voaduna, bom número 43. Salvador, Portugal 024, request taxi. Prove taxi, main April in India, in Alpha. Report to Red Road Point, runway 10, finish 1014. April, India, Alpha, runway 10, call you Red, Portugal 024, QNH 2014. 805, após Portugal, retaguarda está livre no 62, chame taxi. Após Portugal, está livre, chamar Alpha taxi, 1805. 1000 feet, altimeter 1014, go 1643. Azul 4062, desce para 3.000 pés, ajuste na 094, redução para 1909, número 2 na aproximação. Ciente, desce para 3.004, ao número 2, azul 4062. Xanaia 6258, acione identificação, desce ao 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, 6258. patrulha, o azul vai abrir 5 graus à esquerda aqui, definir, então, afirmação, próxima etapa. Ciente, desce para 2000, ajuste 1 a 0, 1 a 4, azul 4 a 0.